Um dia desses, eu tive um sonho. E nesse sonho eu era um morador de rua. Bebia demais, infelizmente, sonhando em ser alguém. Há vários anos atrás, bem distante da paz, bebendo muito, querendo me embriagar sempre mais, sem me preocupar com nada, nem com ninguém. Nem percebi que a minha alma estava indo pro além, me destruindo a cada dia que passava, sem nada dentro da mente, nem me preocupava. Amor pra mim não existia nem em sonho. Somente o álcool era quem tirava o meu sono. Vou de rolê na noite pela madrugada. De gole em gole eu vou jogando a minha vida na privada. Não me levou a nada e a noite passou. Um novo dia amanheceu, tudo de novo começou. De bar em bar aos poucos vou me destruindo. Sem motivos pra sorrir, isso não é bonito. Há muito tempo eu procuro uma saída, algo que possa mudar de vez a minha vida. Sinceramente eu não consigo encontrar uma saída para a minha vida poder mudar. Mas graças a Deus estava próximo dia, Jesus iria mudar para sempre a minha vida. Estava eu lá sentado no banco de uma praça. Olhei pro lado e vi um papel jogado perto de uma lata. Curioso eu agachei, peguei o papel. Estava escrito assim: Deus é fiel. Mas embaixo estava escrito o endereço. Vou procurar esse lugar, quem sabe é o meu recomeço. Quem sabe o meu coração irá se converter e um amor em minha vida eu possa ter. Agradecer cada dia da minha vida ao meu Senhor Jesus, que abençoou a minha trilha. A minha vida irá mudar, você vai ver. Enquanto houver esperança, existe a vida, pode crer. Na salvação eu encontrei a minha luz, a única solução, o meu Senhor Jesus. Nesse momento eu agradeço ao Senhor. Hoje no meu coração eu sinto verdadeiro amor, ó meu Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo, hoje em seu nome estou salvo e liberto do mundo para louvar o seu nome. E agora estou aqui, bem distante do álcool, vivo bem melhor assim. Eu peço a ti que abençoe essa gente, gente que morre de fome, gente que morre doente. A todos que têm fé, derrame a sua glória. Iremos todos em paz em busca da vitória. Luz eterna e divina que nos conduz. Muito obrigado, ó meu Senhor Jesus. Quando acordei desse sonho, eu levantei meio assustado, ao mesmo tempo pensando em quantas pessoas que destroem suas vidas na bebida, em quantas pessoas que encontram a luz da sabedoria e se libertam dessa vida. Muitos seguem um mundo de ilusão, muitos vivem na solidão. Infelizmente, muitos morrem dessa forma. Às vezes, você aí pode estar até se perguntando: quem é esse cara que fica falando dessas coisas? Aí, guerreiro, eu sou o Mano Igor, tá ligado? Não sou apenas mais um, mas sim um a mais, que está aqui enviado pelo Pai lá de cima, para te mostrar que existe um bom caminho a ser seguido, e que um sonho não seja apenas um sonho, que se torne realidade, e que você tenha muita felicidade. Venha viver a vida do lado do bem, e deixe de sonhar, sonhando em ser alguém.